quando Cristo lá nas nuvens no céu aparecer. Oh, que dia de vitória para os remidos glorioso há de ser. Orando quero estar, orando quero estar, orando quero estar sem cessar. Orando quero estar, orando quero estar, esperando meu Salvador voltar. Oh, que dia tão glorioso, a volta de nosso Senhor, os salvos reunidos cantarão para sempre louvor. Orando quero estar, orando quero estar, orando quero estar sem cessar. Orando quero estar, orando quero estar, esperando do meu Salvador voltar. Tal qual as virgens prudentes, quero eu também estar com a lâmpada acesa para o meu Salvador encontrar. Orando quero estar, orando quero estar, orando quero estar sem cessar. Orando quero estar, orando quero estar, esperando meu Salvador voltar.